que é isso que está acontecendo? Estou chorando, mas não é de dor, nem de sofrimento. É meu filho que chegou pra mim, uma bela noite, enfim, nos meus braços, sim. Com o olhar da sua mãe, sorriso do pai, minha angústia, ansiedades ficaram pra trás. Agora é tudo por você, é parada comigo. E se depender de mim, isso eu consigo. Te proteger de todo o mal que o mundo nos dá. Não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Ter respeito entre as mulheres e os mais velhos. Ter o estudo como escudo, isso eu espero. Ter dignidade, ter honestidade. Tudo isso para ser um homem de verdade. Da primeira fralda ao primeiro banho, de todas as vezes que você muda de tamanho. Da primeira bola ao primeiro pipa. Agora eu sim, eu sei qual é o sentido da vida. Acompanhando seus primeiros passos, você vem sorrir, logo me dá um abraço. Adoro quando você cai sozinho, levanta. Isso me motiva a ter muita esperança. Das histórias que eu conto pra você dormir. Tá com sono, filho, vem e encoste aqui. Vem com o pai, meu filho, vem com o pai. Vem com o pai, que hoje eu quero é paz. Você vai brigar com o mundo pela sua honestidade. Levar uma rasteira por toda a dignidade. Mas saiba que a luta só está pela metade. Se quiser vencer, basta só ter vontade e coragem de enfrentar a vida sem massagem. Na dor e no amor, seja um homem de verdade. Lembro das vezes que você adoeceu. Batia muito apertado esse coração meu. Sua mãe muito triste, você acanhado. Isso tudo me deixava muito preocupado. Na manhã seguinte você acordava, subia em cima de mim e vinha dando risada. Graças a Deus, meu filho, que você está melhor. Hoje o dia está lindo, ontem foi bem pior. Já que o dia está lindo, vamos dar um passeio. Aproveitar o domingo sem medo e receio. Vamos no parque que chegou na quebrada. Se divertir um pouco, hoje não pega nada. Quero que tenha muitas lembranças comigo. E que um dia possa contar para os seus amigos. Das coisas boas e também das coisas ruins. Nem tudo só flores pra você e pra mim. E é com dificuldades que a gente aprende. Dá um talento no meu mundo pra ser diferente. De várias coisas e perrengue que eu já passei. De tudo aquilo que até hoje eu já enfrentei. Vem com o pai, meu filho, vem com o pai. Vem com o pai, que hoje eu quero é paz. Você vai brigar com o mundo pela sua honestidade. Levar uma rasteira por toda a dignidade. Mas saiba que a luta só está pela metade. Se quiser vencer, basta só ter vontade e coragem de enfrentar a vida sem massagem. Na dor e no amor, seja um homem de verdade. Vem com o pai, meu filho, vem com o pai. Vem com o pai, que hoje eu quero é paz. Você vai brigar com o mundo pela sua honestidade. Levar uma rasteira por toda a dignidade. Mas saiba que a luta só está pela metade. Se quiser vencer, basta só ter vontade e coragem de enfrentar a vida sem massagem. Na dor e no amor, seja um homem de verdade.